humor não se brinca. Humor, humor, não se brinca, brinca. Humor, humor, não se brinca. Humor, humor, em Portugal. Humor, humor, com humor, com humor, não se brinca. Humor, humor, humor, humor, com humor não se brinca. Humor, humor. Queridíssimos amores das nossas vidas, como é que vocês estão? Hã? Como é que estão? Saudades nossas? Nota-se muito que estamos a dar graxa, porque nos temos portado mal, não é? Ora bem, mas com atrasos ou sem atrasos, a verdade é que temos tido episódios ótimos. Temos tido! Na semana passada, por exemplo, ora vejam, foi assim. A categoria, a próxima, é bastante importante. Trata-se da melhor página do ano do Facebook. Melhor página. Porra! Quem é que é isto? Porra! Para bem, quem vamos... tem Facebook aqui? Sim. Espera aí, quem é que utiliza o Facebook para a paqueira? Tirando Fernando Alvim, que utiliza não Tinder. Não uso. Para o Facebook, não. Não? Não pensava curtes, que eras curtes paqueira. Multiplataformas. Basta o Tinder. Boa. E por mail? Também bates paqueira? Não. Não, não, não. Pronto. Na Instagram. Eu nem sei o que é isso. Pronto. Mas tem um amigo meu que faz paqueira no Instagram. E com sucesso. Quem? Comenta as cenas e depois cria interatividade. Que é like esperto, não é? Pau. Pessoal, não perca um workshop a seguir de Fernando Alvim. Vai ser incrível. 10 minutos com o guru Fernando Alvim de Tinder. É verdade. O mentalista Fernando Alvim. Obrigado, sigam-me. Bem, e esta semana trazemos um brinde especial e prometemos que para a semana regressamos às entrevistas. Sim, nós sabemos. A sério, até já temos convidado e tudo. Lá mais para o final, vamos revelar. A conversa que vos oferecemos hoje aconteceu há algumas semanas entre o Ricardo Araújo Pereira, que dispensa apresentações, e o escritor brasileiro António Prata. Se ainda não leram nada dele, refiro-me a António Prata, é melhor lerem. Por mim, até podem ir a correr. Mas primeiro, ouçam isto. Ser meio tem uma grande vantagem. É uma espécie de atestado de não talibanismo, de não sermos talibãs, de não fanatismo. Se calhar começávamos por aí, sobre o que é ser meio intelectual, meio de esquerda. Eu vejo uma coisa parecida também com o que você falou, do meio intelectual, meio de esquerda, né? Hoje em dia, com o Facebook, com as famosas bolhas do senhor Zuckerberg e seus algoritmos, as pessoas estão se fechando cada vez mais dentro das suas turmas, né? E hoje em dia, pelo menos no Brasil, a esquerda e a direita são pacotes completos, assim, quase uma refeição do McDonald's, que já vem com batata frita, Coca-Cola e sanduíche. Então, se você é de esquerda no Brasil, se por acaso uma feminista pegar uma arma e matar 27 pessoas, você vai defender a feminista, porque afinal ela é feminista, não interessa se ela matou 27 pessoas. Ou se o empresário se transformar num serial killer, a direita vai defender o empresário, porque a direita é a favor do empreendedorismo e do liberalismo, enfim. Então você compra esses pacotes burros de totalidade. E eu não me adequo muito, assim. Sou de esquerda, o que é ser de esquerda? Não sei, ser a favor da legalização do aborto, da descriminalização das drogas, mas não acredito na revolução do proletariado. E quero ganhar dinheiro nessa vida também, enfim. E meio intelectual, porque eu acho que o intelectual aí não é uma coisa de se filiar. O intelectual é um cara que, né, eu falo assim para o intelectual, e os etruscos? Ele fala, bem, os etruscos é o seguinte, você sai falando, né? Outro dia um cara me perguntou qual é o seu imperador romano favorito. Estou vendo Game of Thrones, não estou vendo Roma, não tinha uma resposta. Então eu não sou um intelectual, eu sou uma pessoa que trabalha com palavras, então eu fico meio nessa, com o pé em cada canoa. E bom, você falou que éramos os dois meio intelectuais, mas eu ao seu lado fico um terço intelectual e dois terços intelectual. A gente pode dividir melhor essa... enfim, acho que é isso, a questão das métricas do título, eu acho que é um pouco assim. Acerca do olhar, isso é uma coisa que me interessa. A maneira como uma pessoa olha para as coisas, a maneira como António Prata olha para as coisas, define-o no sentido em que ele parece ter aquela que eu acho que deve ser a aspiração de qualquer humorista, que é ver, primeiro, ver tudo, e segundo, ver tudo de vários sítios. Há aquela frase que é, quando o sábio aponta para a lua, o louco olha para o dedo. Para já é preciso dizer que quando o louco olha para o dedo, está essa atitude, dirigir o olhar para ali, é uma atitude humorística. Olhar para o dedo quando o sábio aponta para a lua tem o seu interesse. Mas a pessoa que fez essa observação, que é também uma observação humorística, teve que ver tudo. Reparem, a pessoa que faz essa observação olhou para o sábio, para a lua, para o dedo, para o louco, olhou para todo lado. E, portanto, essa capacidade panóptica, não é? De olhar para todo lado, de ver tudo, essa ambição de ver tudo, é uma ambição que a gente sente que o António Prata tem. E, sobretudo, e depois, ver tudo de vários ângulos diferentes. A gente lê o António Prata como se estivesse a ler um texto escrito por um ser que é milagroso, que é uma criança velha. O António Prata é uma criança velha, é isso. Ele olha como uma criança e escreve como um velho. E isso é excelente, porque ele é o olhar de uma criança com os instrumentos de um velho. O livro de que vamos falar aqui hoje, o outro de que vamos falar aqui hoje, que se chama Nu de Botas, é a impressão do António Prata sobre a sua infância, melhor, como eu dizia, são vários pontos de vista. É a impressão que o António Prata tem agora sobre a sua infância e é a impressão que o António Prata tinha na altura sobre a sua infância também, muitas vezes. O livro chama-se Nu de Botas porque, para já, o António Prata tinha um gosto enorme em andar de botas. E uma aversão grande a cuecas. A aversão a cuecas era também uma aversão ao mundo dos adultos. E se calhar a uma maneira de ver que os adultos têm. O que o pequeno António Prata achava, e que a gente suspeita que o grande António Prata continua a achar hoje, é, eu, se eu tivesse que pôr dinheiro na mesa para apostar, eu diria, ele hoje vem de cuecas. Mas, contrariado. Eu acho que ele continua contrariado. Ele continua a não perceber porque é que a gente tem de vestir cuecas. Porquê? Por que razão? A minha questão com a cueca, ela era muito mais teórica do que prática. Que era, para que serve esse pedaço de pano? Eu só usava calças de moletom aqui, dizem moletom em Portugal? Aquelas roupas que usava-se para fazer exercício nos anos... Quando o rock corre na escadaria... São calças de fato de treino, exatamente. Como fato? Fato de treino. Fato de treino, isso. Usava calças de fato de treino. E é um tecido muito gostoso, né? Muito, e não entendia por que você tinha que proteger as partes pudendas, digamos assim, daquele tecido. Não tinha lógica naquilo. E o que era mais estranho é que quando eu perguntava isso para os adultos, eles se esquivavam da resposta. E tem um texto sobre isso, que é quando eu percebo, com 5 ou 6 anos, que nenhum daqueles sábios na mesa de Natal sabe para que serve a cueca. Eles não sabem para que serve a cueca e querem me forçar a usar esse pano e tal. Então, eu criei uma teoria na minha cabeça, com 5 anos, que a função da cueca era proteger aqui as costas da etiqueta das calças. Que a etiqueta das calças é o maior problema, um dos maiores problemas de uma criança, né? E das blusas, elas pinicam, é uma tortura medieval. Então eu falei, bom, entendi, você veste isso, você veste a cueca e aí protege as suas costas da etiqueta. E no Natal que está descrito no livro, eu ganho cuecas com etiqueta. Agora esses caras piraram de vez. E foi essa descoberta foi uma espécie de metonímia para mim sobre... É um pouco ridículo falar assim sobre a vida, mas eu descobri que os adultos não tinham a menor ideia do que eles estavam falando em todos os assuntos. Eles não sabem me explicar a função desse paninho, imagina o resto que eu estou perguntando e querendo saber, querendo o apoio deles. Ali foi o momento em que eu deixei de acreditar nos adultos e talvez o momento em que eu tenha virado humorista, né? Porque deixar de acreditar nos adultos, ser humorista é um pouco você falar, eu não compro o pacote da civilização, né? É mentira, né? É tudo mentira. O que estão nos dizendo é mentira. E o humorista é um cara que consegue falar isso e sair vivo depois. Nem sempre muito bem, mas vivo. Sim, é isso. Eu achei que a aversão às cuecas era uma aversão ao mundo dos adultos, no sentido em que era claramente um utensílio inútil, que cada adulto naquela mesa tinha uma versão diferente da razão para que ele servia. Mas ainda mais que era... As botas eram um objeto que os super-heróis usavam e por isso as botas tinham uma justificação. A cueca não tinha uma justificação. E a rejeição da cueca era também isso, ou seja, era rejeitar o mundo dos adultos e era perceber uma coisa inquietante, que era, para uma criança é normal estar perdido, não é? Era muito normal uma pessoa estar perdida. Eu sou criança e não e tenho, para mim, tenho muito certo que eu não sei exatamente como é que o mundo funciona, mas tenho a suspeita forte, aliás a certeza, e é isso que garante alguma paz, que os adultos sabem como é que isto funciona, e de repente a gente percebe que eles também não sabem o que é que fazem, o que é que estão a fazer, e esse momento é bastante inquietante. Eu tive dois, vou falar uma coisa séria, mas parece brincadeira, mas não é. Eu tive dois momentos em que eu percebi que os adultos não estavam no controle. O primeiro momento foi nas cuecas, o segundo momento foi em 11 de setembro de 2001. Quando aquele avião bateu nas Torres Gêmeas, eu falei, cara, eles são os americanos. Os americanos não sabem proteger os próprios americanos. Imagina o terceiro mundo, que a gente, né, tinha essa ideia, depois que eu descobri que os adultos não sabiam o que estavam fazendo, pelo menos achava que os líderes mundiais tinham algum controle da situação. Quando caíram aqueles prédios, eu falei, ninguém tem controle de nada, ninguém vai proteger ninguém de nada, né? E, enfim, tem muita gente que passa a vida inteira crendo, né? Esse negócio das bolhas que a gente está falando, da esquerda e da direita, as pessoas têm plena convicção que se seguirem essas regras, elas vão resolver os problemas mundiais, né? E, enfim, uma coisa que eu gosto muito nas suas crônicas, também, o Ricardo também agora escreve para, vocês sabem muitas coisas dele, não sei se vocês sabem que ele escreve para a Folha lá no Brasil, e o Brasil está a descobrir não só o Ricardo, mas a descobrir Portugal também, que o Brasil ficou muito tempo de costas para Portugal, e agora estão falando, nossa, que incrível esse país, que incrível é o Ricardo. É isso, o problema é que o Brasil está a descobrir Portugal através de mim, e por isso a dizer, se é isto, não queremos, obrigado. É mentira. Mas você também faz esse olhar da subversão das pequenas coisas, né? Olhar o detalhe e esmiuçar o detalhe e botar o detalhe de cabeça para baixo. Eu gosto muito da sua, quando você foi na Flip, perguntaram para o Ricardo, quando você descobriu que você era engraçado, né? Por que você tinha se tornado engraçado? E ele falou, muito cedo eu descobri que eu não era o filho preferido dos meus pais. Aí deu um silêncio triste, assim, e aí ele falou, eu sou filho único. Isso mesmo. Mas isso, eu vou te perguntar agora isso, em cima disso, porque as pessoas acham que quem faz humor não está a falar a sério, né? Acham que existe falar a sério e humor. E eu acho que é justamente o contrário. E essa sua resposta, eu acho que me dá a ideia de que é assim que você pensa também, né? Que o humor é uma maneira muito séria de encarar as coisas, né? Sim, exatamente. O que o António está a fazer agora, habilmente, é tentar desviar as atenções dele, porque está farto de estar perante uma plateia de 200 portugueses e ele já não aguenta mais o interrogatório. E então está a tentar que isto seja uma coisa dos dois, mas não é. Basicamente, eu vou responder esta pergunta dele e depois vou continuar a saltitar entre um e o outro livro dele, porque o meu objetivo hoje é que toda a gente aqui saia com os dois livros que ele tem. Mas sim, muitas vezes as pessoas me perguntam, pois, estás sempre a... como é que a gente sabe quando é que estás a falar a sério? Eu estou sempre a falar a sério, pá. Estou sempre a falar a sério. A questão é que, às vezes, nem sempre aquilo que eu estou a dizer é exatamente aquilo que parece que eu estou a dizer, mas que eu estou sempre a falar a sério, estou. E portanto é isso. É claro que, por exemplo, eu, na sequência disso, eu costumo dizer que eu li os Maias. Quando eu li os Maias, eu tinha, era muito novo, quando eu li os Maias, tinha 14 anos, quando li os Maias, não é? E sendo filho único, foi daquelas alturas em que eu desejei muito ter uma irmã, porque como é óbvio, quem lê os Maias percebe que dois irmãos se podem divertir imenso. E as pessoas dizem, ele está a gozar, até certo ponto. Quer dizer, o que isso diz qualquer coisa sobre, digamos, o adolescente que eu era. Talvez não seja aquilo tudo, mas é qualquer coisa. Agora, eu gostava de voltar ao olhar e ainda por cima, falando, lá está, saltitando entre este livro e o outro. Muitas vezes no outro livro, o António faz um exercício absolutamente hilariante, que é de dizer, ora bem... guarda-chuvas. Tenho uma teoria sobre guarda-chuvas que é a seguinte. E depois ele desenvolve uma teoria sobre guarda-chuvas que faz aquilo que eu dizia há bocado, que é a gente fica a olhar para um guarda-chuva, que é um objeto corriqueiro do dia-a-dia que a gente já usou milhares de vezes, mas nunca olhou para ele como António Prata acabou de nos apresentar o guarda-chuva. A gente percebe, é uma coisa que a comédia faz muitas vezes, que é... Por exemplo, a gente às vezes olha para uma caricatura do, sei lá, do Sócrates, vamos supor. A gente vê uma caricatura do Sócrates e a gente diz, pá, olha, o nariz dele é mesmo assim. E não é. A caricatura é uma deformação grotesca da cara do Sócrates. O que é curioso é que essa deformação grotesca da realidade nos faz compreender a realidade muito melhor do que quando a gente olha mesmo para a cara do Sócrates. E o que o António faz é isso. É, eu adoro, mais do que ler as crónicas do António, eu gosto de imaginar o António escrevê-las. Que é eu saber que, para meu deleite, alguém noutro hemisfério se sentou e pensou, ora, hoje vai ser bicicletas. Eu vou pensar sobre bicicletas até o meu cérebro ficar assado. Mas eu não saio daqui sem coisas engraçadas para dizer sobre bicicletas. Primeiro eu queria falar que eu tive duas irmãs. Tenho ainda duas irmãs. Uma era meia irmã. Meia irmã é lícito. Meia irmã é. Agora, eu discordo de você, assim, quer dizer, eu queria que você falasse isso tudo do jeito que você falou no meu velório, pode manter o texto igualzinho, mas eu vou discordar de você enquanto eu estou vivo. Eu não acho que eu tenha nada no olhar. Eu acho que todas as coisas que eu escrevo estão contidas no guarda-chuva. Os objetos, eles têm alma própria, né? Da mesma maneira que uma faca é um objeto fascista e de direita, um guarda-chuva, obviamente, é um comediante. Se você puser uma faca, um guarda-chuva e o Charlie Chaplin e guarda-chuva vão imediatamente para um lado, né? E você vai ver a história do guarda-chuva na arte, né? Duchamp usou o guarda-chuva, muitos pintores pintaram guarda-chuva. É impressionante o guarda-chuva. Eu comecei a escrever essa crônica por uma matéria que eu li, que é o seguinte: nenhum objeto recebe tantos registros de invenções na instituição lá de registros dos Estados Unidos quanto o guarda-chuva. Se você vai patentear um objeto, existe uma seção só do guarda-chuva. Acho que são 3 mil novas guarda-chuvas por ano. Por outro lado, nenhum objeto se mantém mais fiel à sua estrutura do que o guarda-chuva. O guarda-chuva acho que tem 4 mil anos. Ele foi inventado na China. E se você for pensar, é um objeto absolutamente arcaico, né? Tenta explicar para alguém o que é um guarda-chuva, alguém que nunca viu um guarda-chuva. A crônica falava um pouco disso, uma outra crônica que eu fiz sobre guarda-chuva, que era o cara que chegou no primeiro registro de patentes na China e falou: é uma argola que corre por uma haste e dessa argola saem várias varetas concêntricas e amarradas numa lona. E quando a gente correr esse anel por essa haste, todas essas varetas vão se abrir esticando essa lona. Você aceitaria esse produto? Não. Você fala, cara, vai trabalhar, vai colher trigo, que nem seus irmãos, vai fazer alguma coisa que preste, Davi. Então, o guarda-chuva é esquisito. E o guarda-chuva tem uma outra coisa que... Às vezes o guarda-chuva faz isso uma vez só, é um único show, um único stand-up do guarda-chuva, que é... Você tá todo mundo lá andando, seu guarda-chuva na chuva, e um deles dá uma piscadinha e faz... E abre para o contrário, né? Que parece a saia sendo jogada para cima, mostrando as anáguas de metal dele, né? Então eu fico falando, o guarda-chuva também é um pouco cross-dresser, né? Ele é um mordomo inglês seríssimo, de preto e tal, e de repente ele vira uma bailarina de cancan, mostrando as anáguas dele. Assim. De repente ele é transexual, assim. Então essas coisas estão contidas no guarda-chuva. O guarda-chuva que me contou. Não fui eu que fui lá inventar isso sobre o guarda-chuva. Se essas coisas não tivessem contidas no guarda-chuva, ninguém teria rido. As pessoas riem porque elas visualizam esse guarda-chuva na cabeça delas. Isso é uma outra coisa que eu acho também do escritor. Assim. Acho que o escritor não é alguém que vê diferente. Acho que o escritor é alguém que bota no papel o que todo mundo vê. Senão não teria comunicação com o leitor. Quer dizer, concordando, eu acho que é, de facto, todo mundo vê e a prova é que as pessoas se riem quando tu dizes, mas todo mundo vê, mas não sabe que viu. E tu sabes, aí é que está. Neste livro, Nu de Botas, sobre a infância, há um momento... Para já, a tua irmã é mais nova, não é? As duas são mais novas. E a meia-irmã só aparece quando os pais se divorciam. Portanto... Mas há muito tempo para solidão. Há muito tempo em que o António Prata, pequenino, está sozinho. E depois há aquele momento em que os pais, durante o banho, anunciam que vão passar a viver em casas separadas. A minha questão é se esse momento... Eu imagino sempre o pequeno António Prata já afastado do mundo... pela barreira dos óculos, a pensar coisas que a gente não sabe exatamente o que são. E se esse momento em que os pais anunciam que vão separar-se numa coisa quotidiana como o banho, e começam a dizer aquelas coisas que os pais dizem, que é: você vai ser ótimo porque vocês vão ter mais uma casa igual a esta. E o pequeno António Prata começa a pensar: como assim igual a esta? Construíram uma exatamente igual a esta, numa vizinhança igual a esta, eu vou ter os mesmos vizinhos lá que tenho aqui, há gêmeos em todo o lado, eu tenho duas gêmeas na escola, será que é isso? Eles aproveitam os gêmeos e fazem dois bairros iguais para eu não notar a diferença quando vou de pai em pai. A minha questão é se isso, se alguma dessas, algum desses acontecimentos contribuiu para empurrar o António Prata para esse canto onde se olha para as coisas, onde se olha para guarda-chuvas e se vê transexuais. Eu acho que, e você vai se identificar com isso, eu acho que você também é assim, eu acho que o humorista exerce uma certa espécie de ceticismo lúdico, para usar uma palavra horrível, que é lúdico, porque quer muito entender as coisas. Então, nesse texto da separação, havia um esforço, eu percebo com 5 anos naquela banheira, que havia um esforço dos meus pais tão forte em fingir que nada estava acontecendo, quando tudo estava acontecendo. O nosso lar estava ruindo. Meu pai ia morar em outro lugar, mas o esforço deles era falar: tudo vai permanecer igual. Por isso que eles falaram isso: vai ser ótimo, você vai ter uma casa igual, com um quarto igual, com uma cama igual, com os brinquedos iguais. E eu, ávido, uma criança, né? Uma criança é ávida por lógica, ela é ávida. Agora eu tenho filhos, a criança quer entender o mundo, a criança quer crescer. Não existe história mais fantasiosa do mundo do que Peter Pan. Peter Pan é uma imbecilidade. A criança quer crescer, quer aprender, quer ficar. Então, e ali eu queria entender isso. Então eu comecei a imaginar de que maneira seria possível. A parte da casa ser igual, eu resolvi logo. Eu falei: construíram uma casa igual, isso é possível. Os adultos são capazes de fazerem duas casas iguais. Mas e os meus desenhos que eu fiz na escola e preguei no quarto, na parede do quarto? Alguma outra criança copiou os meus desenhos e botou lá? Ou existe uma certa ordem mágica das coisas, que a gente vai entrar por um portal e tem tudo igual? E os gêmeos faziam parte dessa ordem mágica. Eu já tinha visto gêmeos na minha vida. E para criança, gêmeo é uma coisa muito maluca. Tem duas meninas iguais, Bianca e Bia, e elas são iguais. E você fala: caramba, sabe? Assim, tem sereia, Papai Noel, gêmeos, né? Uma coisa dessa ordem. Então eu estava tentando juntar essas peças para resolver a minha questão ali do sofrimento e tal. Então, na verdade, era isso. Era a tentativa de você traduzir as coisas na lógica mais pura é o que deturpa essa lógica, porque é impossível, porque as coisas não são apreensíveis, né? Pelo discurso, pela lógica, o mundo não tem sentido. E nós, escritores humoristas, estamos lá apertando essas chaves, espanando os parafusos, tentando compreender como é que pode ter uma casa igual, igualzinho. Acho que o título é esse: igual, igualzinho. A frase era essa. Mas depois queria falar que eu fui uma criança feliz, meu pai está aqui, eu ia sextas-feiras para a casa dele, era ótimo. Há muitos passos do livro com os quais eu me identifiquei. Não sei se provavelmente pessoas do público não doentes como nós podem identificar-se também com elas, que é o facto de haver tal como o António Prata, eu também era uma criança que esgravatava no chão, para quem o chão era o mundo, não é? Porque quando nós somos pequenos, o chão, tudo o que se passa a mais de 1 metro para cima, a gente não sabe exatamente o que é, mas o chão é o nosso mundo. Eu lembro-me de, em casa da minha avó, eu também levantava os tacos para ver o que é que estava lá embaixo, e aquilo era uma hora de boa diversão, fosse o que fosse que lá estivesse. Um alfinete velho, uma coisa, um bocado de pó, o pó que se vai juntando e de repente forma um tufo, e esse tipo de coisa. E essa ideia de que um centímetro quadrado tem muita coisa para observar, e a gente retém, é-me familiar. E é-me familiar ainda uma outra coisa, que é: o livro está muito cheio de muitos parágrafos começam como: primeira lição de incómodo. Ou seja, está aqui um ser humano, novinho em folha, e está a fazer uma espécie de introdução ao estudo do mundo. Primeira lição sobre incómodo: as meias vão andando para baixo e a gente vai ter que as ir buscar para puxar para cima. Esse é o primeiro, é a maneira como a gente tem, é a introdução ao estudo do incómodo. É, toma, isto é incómodo. Vais ter vários outros incómodos na vida, tens aqui um primeiro para te entreteres com ele e para saberes de que é que estamos a falar. A introdução ao estudo, é assim, primeira lição sobre pudor, etc, etc. Isso fez-me lembrar uma coisa que tem a ver com o facto de quando a gente escreve, a gente na verdade não... A gente sabe tudo o que precisa de saber quando se senta para escrever. A gente, eu não preciso de ter ido à guerra para saber o que é coragem. No outro dia escrevi até um texto sobre isso, que é uns dois anos depois da minha avó ter morrido, eu olhei para o meu telefone e começou-me a aborrecer, começou a tornar-se insuportável a ideia de cada vez que eu precisava telefonar a alguém, eu via avó escrito na lista de contactos. E eu nunca tinha apagado a avó, porque sabia que esse momento ia ser doloroso. Começava a ser mais doloroso eu estar sistematicamente a tropeçar no nome da minha avó do que acabar de uma vez com aquilo. E então, mesmo, lá está, mesmo não tendo ido à guerra, esse foi um momento que requereu alguma coragem da minha parte. E eu, como não sou muito corajoso, o que eu fiz foi um estratagema. Foi, eu primeiro mudei o sistema operativo do telefone para inglês, porque eu consigo muito mais facilmente responder afirmativamente à pergunta delete entry avó do que à pergunta apagar avó. Eu não seria capaz de carregar no botão se o telefone me dissesse apagar avó, mas delete entry avó era muito mais fácil, porque é uma operação burocrática, é uma entrada numa lista. E eu queria falar sobre isso, sobre essas coisas que acontecem quando somos pequenos e que são a introdução ao estudo de uma ideia muito maior, do incómodo, do pudor, da coragem, etc. Eu acho que isso é, o livro todo é uma tentativa de recuperar a origem dessa aprendizagem. Pois é, muitas pessoas veem a infância como um treinamento para a idade adulta, como uma fase que você enterra depois que já passou. É como se o ser humano fosse o ser humano adulto. E eu discordo, assim, eu lembro muitas coisas da infância, eu lembro opiniões que eu formei na infância e que trago comigo até hoje, inalteradas. Por exemplo, quando eu tinha 3 anos, tinha um tanque de areia na escola que era separado por um alambrado, uma grade de arame, do grupo 1 e 2, que eram os pequenininhos, 1, 2, 3 e o 4 e 5 do outro lado do arame. A minha pá caiu do lado de lá do arame. E um garoto mais velho de 4 anos pegou a pá, riu para mim e não devolveu. E naquele momento eu percebi, esse cara é um canalha. Eu encontrei esse cara 30 anos depois e falei para minha mulher, eu não vou falar com ele porque ele é um canalha. Falei, como é que você sabe? E eu contei essa história. E ela falou, Antônio, ele é criança. Ele falou, não, eu vi o sorriso no olho dele. Eu vi a cara que ele fez. Ele não é um bom ser humano. E depois fui conhecer, ele era igual. Ele é igual, ele faria aquilo de novo. Ele, sabe, eu fico esperando a hora que ele vai ser preso na Lava Jato. Que é, ele vai cair de alguma maneira, porque esse cara não é boa pessoa. Então, tem essas opiniões que eu formei lá atrás que eu mantenho, que eu acho que são verdadeiras. E tem outras coisas também, porque tudo é mais intenso, né? Esse negócio dos incômodos, você é muito desprotegido na infância. E tem coisas, problemas muito simples que você não consegue resolver. Por exemplo, esse da meia. Eu lembro que eu andava de botas e o calcanhar ia cavando a meia para baixo e a meia engruvinhava inteira aqui na frente e uma hora saía do calcanhar. E esse era um problema do seu dia. Você fala, ah, hoje é aquela meia, eu vou ter... só quando eu chegar em casa minha mãe vai conseguir tirar a bota. Você é incapaz de tirar a bota e puxar. A outra coisa para mim que era parecer uma condenação é que o nariz escorria. E eu não sabia pegar um papel. Então, quando o nariz escorria, eu tinha que fazer assim. E quando eu estava com uma blusa de lã, às 2 da tarde, estava em carne viva meu nariz. Eu estava não só com catarro no rosto inteiro, eu tinha um lacre, assim, de laque, como com o nariz machucado. E era uma coisa assim, ah, pobre de mim, fui condenado a ter esse nariz. E você não sabe sair desse, né, desse moto perpétuo, assim, como um condenado, assim, arrastando aquela bola de chumbo em desenho animado e tal. Então são pequenas lições, né, que você traz do incômodo, enfim, dessas coisas todas. basicamente o livro Nu de Botas é uma tábua lisa e é a contabilização das marteladas que essa tábua foi levando e dos vincos que o martelo fez e que tu recolheste e trouxeste até hoje. Eu acho que é um pouco, e também das marteladas que sobraram, né? Porque a memória é uma coisa esquisita, né? É uma peneira estranha, que deixa passar umas coisas e outras não. Então, as lembranças são muito aleatórias. Então, tem coisas que não tiveram grande importância na minha vida e que dão textos, e tem momentos que são importantíssimos. Por exemplo, eu não lembro de nenhum primeiro dia de aula na escola. E claro que foram momentos decisivos e assustadores da infância. Então, o que entrou aí foram os que sobraram. Eu queria pedir-vos para cada um de vocês lerem uma crónica dos vossos livros. Acho que o prato eu sugeria mesmo a do bar, por ser o tema meio intelectual, meio de esquerda. Começa, António, força. Vamos lá. A crónica se chama Bar Ruim é Lindo, Bicho. Fala-se bicho em Portugal ou não? Fala-se, sabe-se o que é. Eu sou meio intelectual, meio de esquerda, por isso frequento bares meio ruins. Não sei se você sabe, mas nós, meio intelectuais, meio de esquerda, não julgamos a vanguarda do proletariado há mais de 150 anos. Deve ter alguma coisa errada com uma vanguarda de mais de 150 anos, mas tudo bem. No bar ruim que ando frequentando ultimamente, o proletariado atende por Betão. É o garçom que cumprimento com tapinha nas costas, acreditando resolver aí 500 anos de história. Nós, meio intelectuais, meio de esquerda, adoramos ficar amigos do garçom, com quem falamos sobre futebol, enquanto nossos amigos não chegam para falarmos de literatura. Ô Betão, traz mais uma aí pra gente, eu digo, com os cotovelos apoiados na mesa bamba de lata, e me sinto parte dessa coisa linda que é o Brasil. Nós, meio intelectuais, meio de esquerda, adoramos fazer parte dessa coisa linda que é o Brasil. Por isso, vamos a bares meio ruins, que tem mais a cara de Brasil que bares bons, onde se serve petit gâteau e não tem frango a passarinho ou carne de sol com macaxeira, que são os pratos tradicionais da nossa cozinha. Se bem que nós, meio intelectuais, meio de esquerda, quando convidamos uma moça para sair pela primeira vez, atacamos mais de petit gâteau do que de frango a passarinho, porque a gente gosta do Brasil, mas na hora do vamos ver, uma Europazinha sempre ajuda. Nós, meio intelectuais, meio de esquerda, gostamos do Brasil, mas do Brasil muito bem diagramado. Não é qualquer Brasil, assim como não é qualquer bar ruim. Tem que ser um bar ruim autêntico, um boteco com uma mesa de lata, copo americano, e se tiver porção de carne de sol, uma lágrima imediatamente desponta em nossos olhos, meio de canto, meio escondido. Quando um de nós, meio intelectuais, meio de esquerda, descobre um novo bar ruim que nenhum outro meio intelectual, meio de esquerda conhece, não nos contemos. Ligamos para a turma inteira de meio intelectuais, meio de esquerda, e decretamos que aquele é nosso novo bar ruim. O problema é que aos poucos o bar ruim vai se tornando cult, vai sendo frequentado por vários meio intelectuais meio de esquerda e universitárias mais ou menos gostosas. Até que uma hora sai na Vejinha, como ponto de artistas, cineastas e universitários, e um belo dia a gente chega no bar ruim e está cheio de gente que não é nem meio intelectual, nem meio de esquerda, e só foi lá para ver se tem mesmo artistas, cineastas e principalmente universitárias mais ou menos gostosas. Aí a gente diz, eu gostava disso aqui antes, quando só vinha a minha turma de meio intelectuais meio de esquerda, as universitárias mais ou menos gostosas e os velhos bêbados que jogavam dominó. Porque nós, meio intelectuais meio de esquerda, adoramos dizer que íamos a tal bar antes dele ficar famoso, a tal praia antes de ela encher de gente, ouvíamos a banda antes de tocar na MTV. Nós gostamos dos pobres que estavam na praia antes, os pobres que sabem subir em coqueiro e usam sandália de couro. Isso a gente acha lindo. Mas a gente detesta os pobres que chegam depois, de chevette e chinelo rider. Esse pobre não. A gente gosta do pobre autêntico, do Brasil autêntico. E a gente abomina a Vejinha, abomina mesmo, acima de tudo. Os donos dos bares ruins que a gente frequenta se dividem em dois tipos. Os que entendem a gente e os que não entendem. Os que entendem percebem qual é a nossa, mantêm o bar autenticamente ruim, chamam os primos do cunhado para tocar samba de roda toda sexta-feira, introduzem um bolinho de bacalhau no cardápio e aumentam em 50% o preço de tudo. Eles sacam que nós, meio intelectuais, meio de esquerda, somos meio bem de vida e nos dispomos a pagar caro por aquilo que tem cara de barato. Os donos que não entendem qual é a nossa diante da invasão trocam as mesas de lata por umas de fórmica imitando mármore, azulejam a parede e põem um som estéreo tocando reggae. Aí eles se dão mal, porque a gente odeia isso. A gente gosta, como já disse algumas vezes, é daquela coisa autêntica, tão raiz, tão Brasil. Não pense que é fácil ser meio intelectual, meio de esquerda em nosso país. A cada dia está mais difícil encontrar bares ruins do jeito que a gente gosta. Os pobres estão todos de chinelo rider e a Vejinha sempre alerta, pronta para encher nossos bares ruins de gente jovem e bonita e difundir o petit gâteau pelos quatro cantos do globo. Para desespero dos meio intelectuais meio de esquerda que, como eu, preferem frango a passarinho e carne de sol com macaxeira. Que é a mesma coisa que mandioca, mas é como se diz lá no Nordeste. E nós, meio intelectuais meio de esquerda, achamos que o Nordeste é muito mais autêntico. Ô Betão, vê uma cachaça aqui pra mim. De Salinas, quais que tem? Isto chama-se... A indecência merece mais respeito. E é sobre uma das coisas que me incomoda mais na vida de hoje em dia. Um amigo assusta-se e envia por SMS. Fudasse! Gente da internet indigna-se em caixas de comentários e grafa. Fudasse! Por todo o lado, sempre que há um sobressalto, um lamento, uma discordância, alguém escreve. Fudasse! Ora, a palavra fudasse, F-O-D-A-S-S-E, não existe. Escrever fudasse é exprimir uma obscenidade e incorrer num erro ortográfico. É falta de educação e falta de educação. Na verdade, quem escreve fudasse não exprime obscenidade nenhuma. No máximo, trata-se da expressão de uma obscenidade na forma tentada. Estamos perante alguém que deseja dizer um palavrão e não consegue, o que prova que é preciso ter formação para ser mal formado. O corretor automático não ajuda. Quando se rediz fudasse, as sugestões são rodasse, fadasse, focasse, fofasse e fuçasse. Até o improvável verbo fofar, pôr fofos em, segundo o dicionário, ocorre mais depressa ao corretor do que a retificação que se exigiria. Não conheço quem alguma vez tenha conjugado o verbo fofar, nem imagino situação em que tal verbo possa dar jeito. Já aquilo que se pretende dizer quando se escreve fudasse é de uso cotidiano. A culpa, como sempre, é do Ministério da Educação. Os programas estão desajustados da realidade, como se vê. Estudam-se verbos das três conjugações, mas ignora-se a forma reflexa de um dos verbos que mais vamos usar pela vida fora. O resultado é este: um número chocante de pessoas que não sabem exprimir-se convenientemente. É uma área do saber que não pode continuar a ser negligenciada. Muitos dos textos que escrevo na Visão são posteriormente incluídos em manuais escolares. Sei disso porque, com alguma frequência, os filhos de amigos meus vêm agradecer-me, com ironia bem azeda, determinado TPC em que tiveram de me ler e interpretar. Suspeito que esta crónica, logo uma das mais importantes, não será escolhida para figurar nas seletas. É pena. Os alunos saem mal preparados do liceu e da universidade. Eu identifiquei o problema e avancei aqui com um plano de estudos porque procura solucioná-lo. Serei, com toda a certeza, ignorado. Acontece muitas vezes aos melhores e mais inovadores pedagogos. Mas esse é um pobre consolo, foda-se. Aí está, curtinho, mas maravilhoso. Foi ou não foi? Bom, está na hora da grande revelação na próxima semana. O nosso convidado será... O grande, o imenso, o gigante, Manuel João Vieira. Portanto, avisem a população em geral, vai ser de arromba, faltam muito poucos dias. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com ilustrações de Pedro Lourenço, sonoplastia de Paulo Castanheiro e música de Bandex. Com humor não se brinca, com humor não se brinca, humor. Humor, humor, não se brinca com humor, com humor, não se brinca, não se brinca, não se brinca com humor, com humor, não se brinca, não se brinca, com humor, não se brinca, não se brinca, não se brinca, humor, não se brinca, não se brinca. Não se brinca. Não se brinca.